Meu Bravo Oscar, redução de velocidade para 230 nós, número 2 para aproximação. O meu Golf? Foi golpeado, está autorizado o TAI, parte 3, parte 1 no Índia, ponto espera, pistão na 0, chama por 1,95, ajuste de altímetro na 0, no 4. Foi 771 no controle. Na proa de Mari, está autorizado descer até o nível de voo 080, altímetro no 0,4. Mari, para 0,80, baixo 2,30. Farido 2,230, desça e mantenha 2,506, altímetro no 0,4. 2,514, confirmando após toque, voo Serra Victor 368. Passarido 2230, autorizado na presença, Serra Victor 366. Autorizado na presença, Serra Victor 366, 2230. Sobre a voz, cabeça, mantém altitude de 4 mil pés. Não, espera, não, espera, 4 mil, Romeu, Bravo Oscar. Romeu, Fox, Trash, Lima, decolagem autorizada, a partir da interseção para o papo, pistão 7, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 3, nós. Sinal da manfrete baixada, travado Fox Charlie Charlie. Fox Charlie Charlie, aguarda a autorização de pouso. Aguarda. Romeu, Golf Victor, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista no zero. K3804, no solo 55, libere direita, chame controle solo em 121, decimal 9. 209, K3804. Papatango Fox, Charlie Charlie, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 3, nós. Vou autorizar com o 7, Charlie Charlie. Romeu, Foxtrot Lima, decolado 55, reporte no através do farol de Itapuã para transferência. Vou dar através do farol do Foxtrot Lima. Papatango Romeu, Golf Litoral, alinhar decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 3 nós. Romeu, Bravo Oscar, procedimento em uso em Salvador, UNDB Zulu, prossegue com o mesmo ou com procedimento RNAV? RNAV, Romeu, Bravo Oscar. Entendi. Então, Romeu, Golf, prossegue com UNDB Zulu ou RNAV? RNAV, Felipe. Entendi. Passada de estado, farol de Itapuã, Romeu, Fox, Platina. Romeu, Fox, Trot, Lima, mantém as referências visuais, transfere controle Salvador em 1, 1 no 9, decimal 8, ajuste no 0, no 4. No 0, no 4, 19, 8, Romeu, Fox, Trot, Lima, grato. Papatango, Romeu, Golf, Vitor, decolado 5,6, chame controle Salvador em 1, 1 no 9, decimal 8. 1, 1 no 9, decimal 8, obrigado, bom dia. 0, 0, 1, 5, habilitado pela 290, Romeu, gravado. Afirmativa, em caso de falha, alcançar seu limite, autorizado e reassumir a navegação na prossegue por 366. Passando através do farol de Itapuã. Entra constado, caso de falha, ao chegar ao 290, prossegue por 366, Romeu, Bravo Oscar. Afirmativa. Oi, bom dia, do Papatango Romeu, Golf Victor. 34 spacing, turn right, heading 240, your limit in this heading is radio 270 of Salvador, VOA. Então, meu Bravo Oscar, redução de velocidade para 200 nós, tráfego que o precede 1 para 2 horas, 1 no 2 milhas, 1 até R72, cruzando 5 mil pés em descida. 200, Romeu, Bravo Oscar. Oi, Romeu, Golf Victor, cruza 2,500, na sua escuta. Papatango, Romeu, Golf Victor, contato radar, suba e mantenha nível de voo 090, direto com a Andy. Direto com a Andy, Romeu, Golf Victor. Controle instalador, papai, Romeu, Fox, Trote Lima. Romeu, Fox, Trote Lima, 1 no mil pés. corredora Xana, escuta permanente no controle. A escuta permanente, eu não vi. 1500 pés, aguarde para reassumir a navegação na proa do Sierra Vitor 368. Brazilian Force 2723, maintain this heading 4,000 feet, stand by for the new vectors. Leão Romeo Golf, tem condições de iniciar a descida do presente? Afirmativo. Gente, desse mantenha 4 mil pés, altímetro no 0 no 4. Para 4 mil no 0 no 4. Vai passar o Sierra Victor 366, passadeiro 22, trilhado. Passadeiro 2230, aguarde sua diferença de comunicações. Gente, aguardando. Passar Romeo Bravo Oscar, afastado de Salvador 20 milhas. Essa é uma navegação, vou ir na proa do Sierra Victor 368, reporte na final do procedimento. Proa 368, Romeu pra fora. 366, confirma? Confirmo, 366, Sierra Victor 366, reporte na final do procedimento. Passará, sabe? Do 2230, torre 198, decimal 95. 1895, 2230. Aguarde. Passera 27, correção. Brasília Force 2733, 18 miles north westbound of Salvador VOR, resume a navigation flight Sierra Victor 366. Clear descending to 2,500 feet. Report on the final Airnavi runway 10. Flight Sierra Victor 366, descend to 2,500 feet. Report on Airnavi 10. Papatango, Juliette, Tango Zulu, prossiga para o controle. É, Juliette, Tango Zulu, mantenha a proa do VOR e a nível de voo 100, reporte para modificação de regra. Juliette, Tango Zulu, acione código 0274. Romeu Golf, Vitor Radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010, limite nesta proa radial de Salvador 270. Esquerda 010, limitado pela radial 270 de Salvador, Romeu Golf, descendo para São Paulo. 2771 no desce e mantenha nível de voo 050, redução de velocidade para 200 mais. 050, redução para 200, azul 2771. Para Romeu Foxtrot Lima, seu chamado de pouso em Siri? 1830. 1830, ciente. Passando farol da barra, frequência livre para autocoordenação com os tráfegos locais. Serviço 366, visual, Romeu Bravo. Romeu Bravo, a sua torre, 198, decimal 95. 95, ó. Salvador, bom dia. Papa Romeu Bravo, Oscar. Papa Romeu Bravo Oscar, bom dia, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso, forma o tráfego número 1, a 1,5 aproximadamente da cabeceira, ajuste no 0 no 4. Certo. 3,2,1,6, pronto. 3,2,1,6, 3,0, Serra Bravo, posto de Sul, conforme a captura de voo, nível 370. Decola piscina 0, primeira curva à esquerda, desvio de saída Momo, transmissão FUTI. Transponde 5535, controle em 1,19,8. Fortaleza 370 aprovado, decola zona 0, curva à esquerda, Momo FUTI, 5535, transponde 19,8, controle 32,6. A 3296, com o atendimento correto, chama para o profissional 062 da posição. Chama, né? Pouco 510, atenção e seguir padrulhamento para impulso em Salvador. Gente, Guardião 01 inicialmente mantém a proa do CEASA, 500 pés, aguarde para transferência de comunicações. Proa da CEASA, guardando transferência 01. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf, 2-3 milhas oeste de Salvador, curva direita na proa do CEA Vitor 368, autorizado completar a final do procedimento, reporte na final. Proa do CEA Vitor 368, Romeu, Romeu Golf. Pera direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Entre pera direita, 219 e 2230. 0 no 4. 2771 está atingindo 5000. 2771, desça e mantenha altitude de 4000 pés. 4000, azul 2771. Alfa, Juliette, Pati 1, posição 1-2 remota. Alfa, Juliette, Pati 1, posição 1-2, 5-2-2-3-0. Livre, decolagem, posição 9-0, 8-6-7. Brasília Foster, 7-3-3. Brasília Foster, 7-3-3, complete the final and call tower 118.95. Complete, call tower 118.95, Brasília Foster, 7-3-3. 2771, setor radar para sequenciamento, hoje à esquerda na proa 015, limite nesta proa, radial de Salvador 280. Em caso de falha, alcançar seu limite, autorizado reassumir a navegação na proa do Serra Vitor 366. Azul 2771 na 015, limitado para 285 de Salvador, em caso de falha, pode voar o externo, 2771, não faz nada. E prosseguir para descida. Gente, o azul 2771 corrigindo. Em caso de falha, resuma a navegação na proa de Duna para completar o final do procedimento NTB do loop pistona 0. Em caso de falha, voa Duna, azul 2771, atinge o 4000, pode prosseguir a descida. Guarde, azul 2771. 98, boa tarde. Salvador, Guardião 01, já próximo da CEASA. Guardião 01 na torre, 118 decimal 95. 118, Guardião 01. Controle, voo 1867, boa tarde. 1867, contato radar sobre a via Arbor, nível de voo 360. Via Arbor, 360, está visual quando precisa de alerta. Romeu Golf, passou 368. Romeu Golf, desse mantenha 2500 pés, reporte passando Serra Vitor 366. Para 2500, reportará o 366, Romeu Golf. Mesma caravana da Força Aérea, na final para pouso, pista no zero, aguarde autorização de pouso no GRAE. Aguardará autorização de pouso, parte do GRAE, centro do tráfego na final da 1-0, Guardião 01. Romeu Bravo Oscar, considere o solo 06, estacionar frequência livre. Boa tarde. Boa dona, vai reportar estabilizado azul 2771 no NDB 00. To Lente, Lente, runway 10, Brasília Force 723. Patango Vitor Eco Vitor, aciona identificação, via chegada mar e reporte para descida. Mantenha nível de voo 050, altímetro 1-0-4, via chegada mar e Vitor Eco Vitor. Juliette, Brasil, Serra Nova, Mestre, Lima, por favor, mataplano de voo 1.000 pés. Decola no 7, primeira curva à direita, corredor axé, transponda 0135, controle em 118, decimal 95. Texto, um Charlie 402, cruzando nível 085, cruzando altitude de 085, em descida. Pode ser, centro do tráfego, agora meu ouvido. Juliette Tango Zulu, tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo oposto, um Papa Alfa Tango Cross 4, mantendo o nível de voo 090. Juliette, Juliette Tango. Final, 4 horas, Tem condições de pouso sem interferir com o pouso da aeronave troposférica, no final? Afirmo, visão para a aeronave distante. Sem interferir, recorte no solo, vento para referência 1-0-0 graus, 1-2 nós. Sem interferência, recortará no solo, guarda 1-0-1. Brasília Air Force 2733, the helicopter is landing now on apron 4. Roger, I have the traffic inside. Pouso, 18,000 graus. Vitor Indio Juliette, boa tarde. Vitor Indio Juliette, confirme e solicita acionamento? Estacionamento, chame pronto para o táxi, Vitor Indio Juliette. Boa tarde, o Romeu Romeu Golf. Romeu Romeu Golf, boa tarde. Romeu Romeu Golf, está próximo ao 372, modifica para uma base pela direita da 117. Romeu Romeu Golf, plano modificado agora, instrumento modificado, zona 509, autorizado curva esquerda, base pela direita. Reporte final 17, Romeu Romeu Golf. Romeu Golf, vai chamar final 17. Guardião 01 na frequência livre, uma boa tarde. Force 2733 on the ground at 10, turn left, taxiway hotel, and report when evacuated. Taxiway hotel, report that we will be evacuated. Socorro. Guardando. Do Terra Bravo e Uniforme Fox, conforme rota plano de voo, nível 1710. Coloca o canal 0 acima da curva esquerda, deixou de sair da Momo Cogbo após DCT. Responde 5547, controle em 1-1-9-8. Autorizado para a Apollo Ponto, nível 1710, decola no 0 para a esquerda, sair da Momo Cogbo. 5547 no transponder, 198 no controle. Correto procedimento, constante que eu abri autonomia automática. Não cumpre o gradiente da carga. Gente, ponto inferior, o 2788, quando pronto, chama pronto o canal. Entendi. Patango Kilo Romeu Oscar, só um minuto, copo para a Barra Grande, apenas confirma o número pede o nível solicitado. Só um minuto, eu copo, para a saída da correção, deixa eu parar a corredora externa. Boa tarde, bom dia, com a informação. Bom dia, Salvador, boa tarde, Xanair 6141. Desça e mantenha o nível de voo 0620 via chegada Ponfe. Ajuste da altimetria 1412, prepare o NDB Zulu. Boa tarde, gente, anotado solicitação, aguarde a autorização do mesmo. Xanair 6315, desça via chegada até o nível de voo 100, até o nível de voo 100, em função de tráfego não conhecido, na sua posição de 2 horas, 14 milhas, rumo oeste, mantendo 085, espaço aéreo Golf, acionado 2000. Anotado solicitação, procedimento NBB, aguarde autorização para o RNAV, 6315. Tione 5560, controle Salvador, operando a frequência 119, decimal 80. Controle Salvador, voo 255, informação 10. Aguarde, voo 255. Voo 867, controle. 267. Chame o Centro Recife em 128, decimal 8. 288. Voo no 255, autorizado, descido até o nível de voo 050. Desça via chegada a Ponce. Procedimento, procedimento NDB Zulu 1014 no 0 no 4. 5014, procedimento NDB 10, proximidade de retorno Reinaldo 10. Anotado, solicitação, aguarde a autorização do mesmo. Torre 1-1-8-9-5, altimetro 0-3. Papatão Gueto, Zulu November, boa tarde. Papatão Gueto, Zulu November, 1-0-5, para Serra November, de Papá. Autorizado Salvador para Serra November em Japapá, plano visual 105, corredor Axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle, o farol da barra para acender a 105, acione 5526 no transponder, controle Salvador operando a frequência 119.80. Papango Romeu Golf Vitor, 65 milhas nordeste de Salvador, mantém nível de voo 090, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120, decimal 3. 90-3, obrigado, a volta. É. Salvador Juliette Tango Zulu, eu apoio o cancelamento da frente, boa rotação. Juliette Tango Zulu, cancela seu plano IFR e prossegue visual para Salvador. Ajuste-se ao tráfego de Salvador em decisão no 1.500 pés, ingressando Interlagos, reporte rotatória. Juliette Tango Zulu, caso tenha necessidade de efetuar a descida até atingir no 1.500, informe-me para eventual 360 em função de aeronave decolando da previsão de decolagem da 1-0 com saída Momo, curva à esquerda. Positivo. Descendo plano no 1.500, corredor Interlagos. Após a enfiada, o Juliette está vindo. Reporte para ingresso. Reitorinho de Juliette, autorizado táxi até o ponto de espera da Oscar. Reporte para o ingresso do turno 7. Volta para o ponto de espera da Oscar. Turno 9, autorizado táxi até a Papá. Reporte pronto para o ingresso. Mantenha 2.000 pés, após o TAP Voiduna, autorizada a final do procedimento NDB Zulu, pistão 0, informe estabilizado. Polícia Papai, pistão 1, TAP é Voiduna, vai, solicitar NDB Zulu da pista 1-0, vai reportar em áudio 1-0. A 3-1-5, desse, mantenha nível de voo 070. Chinem 1-4-1, redução de velocidade para 2-5-0-9, número 3 na aproximação. Uno nós. Uno nós, me autorizado a decolagem da 97 quando pronto. Vai tomar centena 1-2 mais. Doutora Covita, tem condições de manter a presente velocidade até próximo de Duna para sequenciamento? Afirmativo, estamos com condições. É a 315, redução de velocidade para 230 nós. Salve, Salvador. Então, Kilo Romeo Oscar, boa tarde pra si. Lu, vou e Seasa da presente. Seasa da presente, Juliette Tango Blue. Capatango Oscar Golf Uniforme, acione código transponder 0232, posição normal. Estou falando do sistema. Então, 3216 para fugir no 06. Afirma. Olha ele que te falou essa amizade. Tango Kilo Romeo Oscar na escuta. O senhor já copiou com o Sal? Entendo. Este é o Golf Uniforme, tem contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha nível de voo 0870, voe na pro de ITAP, em ITAP intercepta via chegada. Reporte no ideal para destino. Tipo. 070, gente. Desça e mantenha nível de voo 050, Oscar Golf Uniforme. 355 está efetuando desvios? Por que ele desviou a direita para evitar a formação? Seja. Direção na chimitária. Bono 255, reporte ao término do desvio. Espaço reautorizado descido até 4 mil pés. Altímetro no 013, padrão. Afirmativo, 13, descendo 4 mil. Gol 13, 55, já está retornando a próxima. Gente, Bono 255, vou ir para o Serra Vitor 367, após o Serra Vitor 366, em descida para 4 mil pés. 367, após 366, 4 mil pés. 2, 5. Não, não, Azul 8, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Catango Eco Zulu November, 1 no meu pé, corredor Xena, escuta do controle. Corredor Xena, meu pé, na escuta do controle. Autoriza a broa direta, senhora, com destino e ascensão até o 105. Eco Zulu November, qual a broa ideal para o destino? 242. Autorizado o broa do destino, Eco Zulu November, em ascensão a nível 105. Ativo, pro do destino, ascensão até 105, Eco Zulu November. Na 6315, desse mantenha nível de voo 050, ajuste padrão no 03, redução de velocidade para 200, número 3 na aproximação. Na CEASA, Juliette Tanzulu. Juliette Tanzulu, torre 1 na noite, decimal 95. 295. Torre, Juliette Tango Zulu tá na CEASA, extensão de pouso é o 90. Juliette Tango Zulu confirmando o 90? Positivo. Posição de encurtar? Afirmativo. Autorizado, encurtar 190. Juliette Tango Zulu. Encurtando pouso 190, Juliette Tango Zulu. A radial de Salvador, 270. É 315, aguarde autorização para o final do procedimento da RNAV. Né, 6315, para sequenciamento, curva direita na proa 140, limite nesta proa, radial de Salvador 260. Salvador, Santana, Salvador, Vitor, Eco, Vitor, estabilizar o inbound 1-0-1. Capitão, Vitor, Eco, Vitor, após o completo final do procedimento, direto sem órbita? Direto sem órbita, sim. É, estou em 198, decimal 95. Bora fazer 295, obrigado. 1-255, reporte na final do procedimento RNAV, passando Serra Vitor 366. Reportará, 2. Lema 315, desça e mantém altitude de 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Ené 6141, desça e mantenha nível de voo 050. Para o Salvador 2788, pronto para o teste, 569 a bordo, 430, alterna Maceió. Azul 2788. Segue o Airbus da TAM como número 2 no ponto espera, quando lá torre 1-1-8 decimal 95, ajuste o altímetro 1-0-3. Número 2, quando pronto no ponto espera, torre 1-2-9-5, 1-0-3 agora, 2-7-2-8, boa. Quase 2-7-2 copiou que seguirá o Airbus da TAM, que vai iniciar o táxi. Afirma como número 2. 315 em redução de velocidade para 190 nós. Afastado de Salvador 2, zona milhas oeste. Peça uma navegação, voe para o Serra Vitor 368, para final do procedimento RNAV pista 1-0. 190, Serra Vitor 368, 1-1-4-1, curva esquerda na proa 200. Pressão, esquerda proa 210. Permanece o limite radial de Salvador 270. Aguardando a autorização para a descida. Aguardando para descida a prova 2-0. Contorno Papatango Vitor Índia Juliette, coluna se escuta. Papatango Vitor Índia Juliette, no meu país, corredor Axena, escuta do controle. No meu Axena, escuta Vitor Índia Juliette. Na 6315, o tráfego que precede 12 horas, 8 milhas, um Boeing 737-800. É 1-4-1, redução de velocidade para 1-9-0 nós. Desse mantenha a altitude de 4 mil pés. Ajuste 1-0-3. 4 mil agora, 13-3. Belém, manter pista 1-7. Papatango Juliette, estamos no Lua, autorizar ataque para o pátio 3 e ataque foi Alfa Quilo, quando lá observe o sinalizador. Aguarda, 2-5. 4-1, o tráfego que precede 12 horas, 7 milhas, rumo oeste, um Airbus 320, da companhia. Oscar Golf Uniforme, desse mantém altitude de 4 mil pés. 4 mil Golf Uniforme. Vitor Eco Victor, solo autoridade, próxima direita, no 2-1, decimal 9. Agora, no 2-1, decimal 9. No na proa do Serra Vitor 366, estou autorizado o início do procedimento R-Nave, após Serra Vitor 368, Serra Vitor 366. Oxenem é 1-4-1, apenas confirmado. Mantenha para o Serra Vitor 368 e após o Serra Vitor 366. Tinha 315 Torre, 1-8 do sinal 95. 1-9-9-5, Oxenem. Boa tarde, azul 2788, pronto, no ponto espera número 2. 2788 da Azul, mantém ponto espera da 1. Mantém, 2782. Salvador, bom dia. Boa tarde, Xenia 63, 15. Xenia 63, 15, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 63, 15. 255, livre pouso. Livre pouso, 255. O meu Oscar totalmente pronto, decolagem da 1-7. Está em cima do pouso para 1-6, 1-5. Sem certo pelo 90. Imediato sem parada. Afirma, Papai Tango Oscar Golf Uniforme, deixa para 3 mil pés, ajuste chama 0 na 3. Informe se irá fazer o procedimento MBB Zulu Pistema 0 ou R9. MBB Zulu. Gente. De 1-255, solo aos 3-0, próximo à direita, 1-21, décimo ao lado. 2-1-9, por favor. Salvador, boa tarde, Voa 255. Voa 255, boa tarde, autorizar ataque para o 41 e ataque foi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 255. Salvador, boa tarde, é o 427-04. Força Aérea 2704, boa tarde, prossiga. Azul 2788 na escuta do solo. Ao 95. Condição de chegar um pouco mais à frente? Afirma. Recife, V-Golf 677, nível 090, saída Conde, decola pistona 0 com primeira curva à esquerda. Acione 0271 no controle Salvador, operando a frequência 1-119-80. Sim, autorizado, já confiando, dia 27 para o 24, saída Conde, depois da frente da esquerda, com Conde 0271, controle Salvador, 119-80, é de novo. Força Aérea 2704, o planejamento está correto, já possui POB, autonomia e alternativa? João Pessoa, alternando? Positivo, Força Aérea 2704, decola da interseção? Positivo, você vai querer passar para o pátio civil e decolar da interseção melhor. Gente, o Fusé 2704, chame pronto para táxi. Ajuste o altímetro no 0 no 3, você tem informação aquilo? Não comprei. Está ciente da informação aquilo? Informação em curso? Ah, sim. Gente, chame pronto táxi. Fusé 2704. Vamos lá para o táxi, você vai estar. Passarei do 2230, informação que eu confere, autorizado Salvador para ver a vitória da conquista. nível 180, saída árvore, após árvore, elefa, piló, após DCP conquista. Decola da pista no zero com primeira curva direita. Transponder 5545, controle Salvador, opera na frequência 119.80. Não copiei o passageiro 2230. 5545. A saída 2230 confirma e transponder copiado. A saída 2230 com o fechamento está correto, remoto no 2 está no pronto. Papatão Juliette, estamos no autorizado táxi, pátio 3, pátio principal Lima, máquina Quebec, mantenha a posição, chame a torre 1-1-8, decimal 9-5. Juliette, estamos no luto. Meu país, ajuste chama 013. Em caso de desvio, espaço mesmo pela esquerda, informa o tráfego 2 horas 25 milhas rumo ao sudoeste. Cruzando nível 080 para 105, Papa Alfa 31. Paciente do tráfego, vai descer para 4213, não tem previsão de desvio, poxa na 320. Sim. Papa Tango Eco de Lima Verde, em caso de desvio, espaço mesmo pela esquerda, informa o tráfego 2 horas 21 milhas rumo ao nordeste, cruzando nível 150 para 4000 pés, 1 Alfa 320. Não vai ter na cidade de Londres, vai manter a rua, está sempre pronto. Você é 2704, de altímetro 903, reporte ponto de espera do hotel. 903, reporte ponto de espera do hotel, 2704. Confirmando, solo 3D, na sua direita, no 219. Direita, valeu, 6149. 219. Obrigado. Solo, boa tarde, 6149, portão 19. Xané, 6149, ataque para o pátio 1, via ataque foi Alfa, Juliette, portão 05. Gente, uma 385, Papa Tango, é aquilo 90. Batango Juliette, Tango Zulu, mantenha, chame a torre 1-1-8-95. Onde 1-0-1 de Cibra, Golf e Uniforme. Gente, aguarda transferência para Batango Oscar Golf Uniforme. Uniforme. 2-1-6, decolar 237, controle Salvador 1-1-9-8. 19-8, graças, 3-2-1-6. Delta, na Delta mantém a posição. Delta, mantém a posição, Delta, perdão. 432 16, boa tarde, contato radar, sobre a Faranida 370, após 2000 pés, autorizado direto o código. 370, após 2000, direto com o 3216. Abate a Angosca, Golfe Uniforme, completo procedimento MDB Zulu, pistola 0, chame Torre, 118, decimal 95. 18,95, Golfe Uniforme. Após espera, via taxiway Alfa, Juliette, parte principal índia no ponto de espera 12. 118995, ajuste altímetro 10 na 3. Segue Alfa, Juliette, ponto de espera da 10, 12,102, 9,5,5,5,5. 1,10 graus, 1,3 mais. Confirma parte 3, X-ray. Não, vai ser pouso na pista 10 e após táxi até mais de 5, agora vai ser, ok? Ciente. Iniciando a decolagem, 2782. Ciente. Azul 2788, decolado aos 39, posicionado 1 no 9, décimo 8 de grau. 98, boa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2788, decolado na Romo. Azul 2788, boa tarde, contato radar, subatário nível 970, após 2000 pés, autorizado direto Momo. O 970, após 2000, direto Momo 2782. Força aérea 2704, mantém o ponto de espera da 1 a 0. Mantém a posição da 320, desce para 2500 pés, autorizado o R9 pistão 0, reporte passando Serra Vista 366. 2500, autorizado o R9 da posição 0. E passaremos passando 366, China 6320. Abatango Eco Vila Novembro para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Centro 144, boa tarde, autorizado direto à posição do ANA, desça para o nível 100. Força Aérea 2704, alinhar e manter 5-0. Força Aérea 2704, alinhar e manter 5-0. Golf uniforme, solos 44, direito no 219. 219, vamos levar. Nós na Prod Cogibo para desvio de informações. Autorizado direto Cogibo a 2788. Trato, direto Cogibo. Lima, Mike na Quebec, mantém a posição e Sônia Torre novamente, 1118, decimal 95. Série 2704, autorizada a decolagem 90, vento 1, 90 graus, 12. Decolagem 2704. Aguarde para a série 2230. Obrigado, Valmé. Então, 3216, semicentro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Olá, Renato, então 90. Cinema 320, continue com a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continua aguardando a autorização de pouso, então 320. Saída B704, decolado 45, controle Salvador 1, confirmando, mantenha escuta, aguarde transferência. Final, sua escuta aí no 2704. Zero, autorizado pouso de toma zero, vento 190 graus, 149. Cinema 320, confirme, não foi possível entender a transmissão, muito baixo. Funcionando a 320, livre pouso de toma zero. Gente. Série 2230, autorizado push na remota 1-2, chame táxi. Papatango, Vitor Eco, Vitor, o seu plano acabou de vencer pra gente. Está atrasando a 44, voo direto Serra Vita 366, deixa para 4 mil pés e ajuste na 0 no 3. Alô, Salvador, Cordial, missão 3205, senta aqui, autorização de tráfego, Guarulhos. Então, 3205, aguarde, cópia. Aguarde. Salvador, boa tarde, é o Fábio 2704. Série 2704, boa tarde, contato radar, suba para o nível 090, autorizado direto Conde. E subindo para o 090, autorizado direto com o Anjo 2704. Confirme quem chamou o tal. Já verifiquei aqui no sistema, passando com o Vitor, é com o Vitor. Pronto, cópia. Autorizado Salvador para Recife, via Golf 677, nível de voo 090. Saída Conde, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, Curitiba. Transponder 0276, controle Salvador, operando a frequência 119.80. Patango, Vitor Eco, Vitor, cotejamento está correto, está me pronto para ataque e acionamento. 2805, protocolo? Afirma. 3805, autorizado Salvador para Guarulhos, via Pesolu 10, Papalfa Índia DCT1, base via Pesolu 44. Nível de voo 340, saída da Eoleda Motiva. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5005. Controle Salvador operando a frequência 119.80. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva à direita no preço da Euler da Morte. No preço do 10, Papa Alfa Índia. Desse tem um bag, o preço do 44 Pagog. 5005, transponder 1981. Controle para o T3205. Repita 1-0, reporte passando Serra Vita 366. Ok, 3500, autorizado o procedimento. Chamará passando Serra Vita 366. Relacionar 6320, lembrando a sua escuta. Boa tarde. Relacionar 6320, autorizar ataque para o Pátio 1, via Cássio Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, para o 06, 360. Golda 008, boa tarde, contato radar 646 do Oeste de Salvador, voo direto ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, toma atenção, central é o nave da 10. Excelente, Golda 008. Para ataque 2230, passaria do 130 voz, fora de autonomia terrestre. Passaria do 2230, autorizado ataque. Até o ponto de espera da pistola 0, via parte 1 ninja no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1013. Não é 6320 na escuta do sol? Afirma. Para a passagem ao ATR da passarela, após ingresso via Juliette para função 06. Aguarda da passagem para o ATR da Passarevo e após ingresso para o 06-6320 para o 100. Oscar Golf informa autorizado o baixo principal até através da posição 08. Oscar Golf Uniforme mantém a posição, vai dar uma autorização para término do táxi. Falou TAM 3805 no 09, pushback, TAM 3805 na 09, aguarde. Aguardar.